Água é vida. Como você cuida da sua? Dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água, uma data para refletir sobre a importância e os cuidados necessários para a garantia e sustentabilidade dos recursos hídricos do planeta. Participe de um ato público que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 22, com concentração às 7 horas da manhã, na rotatória próxima ao Açude Caldeirão, em Piripiri. Uma realização do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Piripiri.